Super Pop Pop Pop, a referência das aparelhagens no Pará. Tava lá que agora a gente tem que dançar agarradinho, pouquinho agarradinho, porque tá valendo. Hoje, a gente antes de sair do hotel, a gente vinha falando, Juninho, vamos fazer uma sequência pra todo mundo dançar, na verdade. A gente vai procurar rolar um pouquinho de cada, porque toda a galera aqui da vila, Arião merece o nosso carinho e a boa vontade da gente tocar. Então vamos tocar sim, um pouquinho de cada, Alisson. Vai, danado, vai, vai, vai, vai. Você chora. Vai! Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra DJ meu prefeitinho. E o Roberto, a gente voa. É parceiro, papai. Posto São Lucas. Olha, S de São Lucas, papai. Jumbo Pop tem posto, é posto São Lucas. Alô, Roberto! Bora pro peixinho, bora pro peixinho. Tinha que ser apenas quem está tomando uma, quem está lembrando de alguém, quem está apaixonado. Esse é o refrão pra chorar. Como é que faz? Como é que faz? Juninho, sim! Aquele abraço, Juninho. Complica. Ser algo mais, quando um amante quer ser algo mais, a mais do que o ser, e só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Esse avião. Alisson, peraí. Eu vou tocar uma música aqui porque eu sou abusado mesmo. Eu gosto de fazer diferente. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias... Aparece isso aí, Alisson, pro Valder Cunha. E pra Elisana, você mesmo, Alisson, Valder Cunha e Elisana. Mas tem coisas lá do céu. Pra você, Valder e Elisângela. Esse Juninho é danado, viu, meu irmão? chama! Amigo César Rodrigues, mas parece irmão do J Pop. Coisa do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça, baste e a velha linda, mais alta do que coisa mais linda. Convém. Como? Como tem moça. Ai. Quando você for até Recife, Ellison, não esqueça da esteira e do chapéu. Pega a tua gata e dança bem agarradinho, bem gostosinho. Tá valendo tudo, meu irmão. Ah! Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Saudade, saudade. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. E aí, Marcelo Felipe? Um abraço pra você, pra Juliana Rodrigues também, o Máximo Monteiro, toda a galera, viu? Fala comigo, não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo do que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. E essa vai do César pra Ruiva! Daqui a pouquinho a Ruiva que se cuide! E o seu Edmota! Eu queria tanto chegar em casa e dizer isso. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Fala comigo. Mas não dá certo. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fugir. Olha o brangolejo endoidando, endoidando, endoidando. Dale, DJ Ellison! Parceiro Neto da Estação Bugajá, tudo certo? Anote na agenda, dia 7 de dezembro, a festividade. E quem toca é Neto! Live Super Pop Live. Obrigado, minha família Black, obrigado! Botou um abraço pra você, o Casal Live. Sou tão simples, e tão simples é a solução. Não é masoquismo, hoje gostar da solidão. Thank you. transmitindo sentimentos através da música. Tudo que você presente eu sou. Realizou assim, ninguém vai embora, meu irmão. Você disse que até seis da manhã. Meu parceiro DJ Bruno Virtual, o DJ oficial do mito do pop. Alô, Bruno. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse... Meu amigo Gustavo, lá de Gametá, tá aqui com a gente, Jogos Carolzinha. Bora, Enzo! Despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua. Obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração, todo mundo que participou hoje aqui no Festividade, no Círio, aqui na Vila. Obrigado mesmo de coração, gente. Bom regresso, todo mundo. Que papai do céu leve todos da mesma forma que os trouxeram aqui pro show do Pop. Fique na paz. Um ótimo começo de semana, de muito trabalho, de muita saúde e de muito Deus no coração e gratidão. Valeu! Inclusive a gratidão de ter um olhar, de ter o olho que Deus deu, né? Pode completar seu beijo, oh, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Penso em você. Perdão. Mais alta. Você me invadiu. Ela sentiu o poder. Entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem. Bora, carioca! Pois sei que vou te falar. Você quer mais uma, carioca? E voltarás para mim. Um, dois, três, carioca! Saiba essa saudade de você. E o Branco Aleixo, se for assim, ele vai até 7. Eu fiz essa canção 8, 9, 10. Pra falar dos nossos momentos. Valeu, meu irmãozinho Valmer. Valmer Cunha. Olha, rapaz, já sabe. Dia do Ciro, hein, pai? Saudade quando invade o peito. Chuva fina é tempo. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor. Valmer Cunha! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Da minha alma chora. Alô, Rodrigo, alô, Adriano. Alô, Rodrigo, Adriano. Eu não sei, já comecei a comemoração do aniversário do Bruxo. Dia 28 do Paraclube, já comecei hoje. Eu fiz essa canção de amor. Ele já liberou a ponta. Os nossos momentos, e nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha incensa. Alô, Ruiva! Fica comigo. Você e o seu grande amor. Alô, Ruiva! Ruiva não vai embora. Obrigado, meu Deus, por vencermos mais uma luta. E não esqueça, tenha sempre em mente, o ser mais importante do universo é Deus. Jobs Bob. Douglas, amanhã aquele açaí que nos aguarde, papai. Dia 28 vai ter açaí pra equipe, hein? Você vê tudo que podia de você. Acredito, o almoço vai ser cardápio, açaí. Todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar. Meu velho amor, aquele que ela disse não amar, que lhe JP! JP, pra quem não sabe, é a abreviação de J-Pop! E o Sérgio? Bora, Ruiva do Pop! Obrigado, mano. Obrigado. Mais uma fronteira, carioca. Essa tem que tirar o chapéu. Imagino. Há momentos no tempo em que paro e penso. Cadê? Se puder fazer. vem pro Águia de Fogo. Aí DJ Edson, mete som, meu compadre. Não deixa essa galera parar de jeito. Tecno Machine. Bora, mãozinha, mãozinha no roxinho, mãozinha na boquinha, mãozinha na boquinha. Sorrindo, sorrindo, sorrindo. Vai, vai. Sábado, domingo e segunda-feira, oh, oh, oh. É pop, é pop. quinta, sexta, sábado, domingo, super pop. Vai detonando, detonando. Vem, Alisson. Vem, danadinho, vai. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Assessor da prefeita de Mogajuba, ele e também meu parceiro Assis Júnior. Alô, Júnior. Olha o prefeitinho aí, Alisson, mandando um abraço pra você. Coisa boa, coisa boa. Bora lá, prefeitinho. o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Obrigado, meu parceiro César, o Netinho. Alô, Cachê, você também, o Juan Almeida, junto com o JB. E também o empresário Alisson Meirelles. É o patrão do Mortadela, do Bob também. Ele junto com o Valder Cunha e também Valder, a primeira. Elisana, e quando eu falo da Elisana, eu me lembro da Elciana. Aí pronto. Era tudo tão lindo até recordar. Mais um dia. Mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. É o que, danado? É

Tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo.